Quando eu ia pra São Paulo, no caminho olhei pra trás, avistei um brasileiro em Dererê. Pra São Paulo eu não vou mais. Avistei um brasileiro em Dererê. Pra São Paulo eu não vou mais. Quando eu ia pra São Paulo, no caminho olhei pra trás, avistei um brasileiro em Dererê. Pra São Paulo eu não vou mais. Avistei um brasileiro em Dererê. Pra São Paulo eu não vou mais.